wieder hart ab. Vida hard up, vida teve, vida com valor. E acordar cedo mesmo com dor. É saber sorrir mesmo na queda. É dar amor mesmo sem ter moeda. Vida bem vivida é simplicidade. É ter respeito que até lealdade. É dividir o pouco com o irmão. É ouvir o coração e estender a mão. Vida bem vivida, virilidade, verdade. Não se compra, não se vende, é liberdade. É plantar o bem em cada estação. Colher paz dentro do coração. Vida, virilidade, verdade. Não se compra, não se vende, é liberdade. É plantar o bem em cada estação. Colher paz dentro do coração. É não se iludir com o que é passageiro. É valorizar o tempo inteiro. A família, os amigos, o amanhecer. História pra se orgulhar. Vida bem vivida, dividea. Não se compra, não se vende, é liberdade. Que é pra tentar o meio em cada estação. Colher paz dentro do coração. Vivida de verdade, verdade. Não se compra, não se vende, é liberdade. Que é plantar o bem em cada estação. Colher paz dentro do coração. E quando chegar o fim da estrada, que reste amor na alma guardada. Porque a vida bem vivida é isso aí. Fazer o bem, deixar um pouco de si.